Cheiro 14, página 133, novo capítulo. Querido tio Zé, espero que esta carta o vá encontrar bem de saúde. Temos ido todos os dias à recepção, na esperança de ter uma carta sua ou do pai, mas nunca chega carta nenhuma. Já passou muito tempo e não sei o que pensar. É por isso que estou a escrever-lhe. Sei que o tio e o pai nunca se deram bem, mas peço-lhe que nos escreva e que nos dê notícias. Eu não tenho boas notícias para lhe dar. A mãe está a piorar de dia para dia. Se o pai não vier ter connosco ou não escrever, não sei o que vai ser da mãe, não sei o que vai ser de nós. Aqui na metrópole, não tenho só medo dos demónios que rondam a mãe. Tenho medo de tudo. O dinheiro que trouxemos vai acabar em breve, por muito que o poupemos. Não sei até quando nos deixam ficar no hotel. E se nos puserem na rua, não sei para onde levar a mãe e a Miluxa. Não sei como tomar conta da mãe e da Miluxa. A sério que não sei. Quero convencer-me que sei, mas não é verdade. Estou sempre a pedir a Deus para que não nos ponham fora do hotel, apesar de ser horrível viver aqui. O tio pode não acreditar que é horrível viver num hotel de 5 estrelas, mas é. Não é só estarmos todos no mesmo quarto. O hotel estar a abarrotar, a comida não prestar, não ter um sítio onde possa pensar nas minhas coisas, onde possa não ver ninguém. Não sei explicar-lhe. Ponho-me a andar de um lado para o outro. Às vezes fico tão cansado que quase não consigo andar, mas não paro. Por muito mal que estejamos aqui, espero que nos deixem ficar até o pai chegar. A mãe está pior, por não ter notícias do pai e por estarmos a viver assim. O tio sabe que as crises da mãe começam a notar-se muito tempo antes, como se lhe fossem tomando o corpo devagarinho. É por isso que sei que a mãe está a piorar. Acho que a mãe, às vezes, pensa que o pai morreu, porque fica pálida de repente, como se tivesse visto uma coisa horrível. E a Miluxa, de vez em quando, começa a tremer, sem nenhuma explicação. Eu também tenho medo que o pai tenha morrido. Tento não pensar nisso, mas penso. O tio tem de escrever-nos. Não conhecemos mais ninguém aí, e aqui também ninguém nos pode ajudar. Nem adianta escrever cartas ao Presidente da República. A Miluxa ainda escreveu uma carta a pedir ajuda a um general qualquer, mas nunca teve resposta. Ninguém quer saber. Aqui no hotel, nunca dissemos a ninguém que o pai tinha sido preso. Primeiro pensávamos que o pai vinha ter connosco logo a seguir. Agora já não sabemos como dizer a verdade. Mas também não adiantava. Ninguém daqui nos pode ajudar. E ainda iam a ficar a pensar coisas más do pai. Os jornais e a televisão dão notícias sobre o que se passa aí. Dizem que eles estão a matar os brancos que aí ficaram. E eu não consigo parar de pensar no que pode estar a acontecer. De certeza que nem os pretos acreditam que o pai é, ou sabe quem é, o carniceiro do Grafanil. O pai sabia outras coisas. Conhecia a cidade como a palma das mãos. Tinha orgulho de ter andado a tirar lama das lojas quando as calemas levaram tudo à frente. De ter visto as fundações dos prédios e a dificuldade que o asfalto teve em avançar. O tio com certeza que se lembra de ouvir o pai contar como a cidade crescia. Parecia que a víamos crescer. O pai sabia estas coisas todas, mas não sabia nada do carniceiro do Grafanil. Eu sei que o tio nunca se deu bem com o pai, mas agora não é tempo de ajustar contas. O pai não me dava aqueles conselhos por mal, e eu só não andava consigo porque não queria. Podia ter desobedecido ao pai. Agora, com a distância, percebo que o tio ficava triste por eu não querer ir consigo ao baleizão ou à ponta da ilha. Mas aí os dias passavam tão depressa que eu nem me apercebia disso. Aqui tenho tempo para pensar em tudo, até na sua tristeza, cada vez que eu recusava um convite seu. Zango-me muitas vezes consigo por não nos dar notícias. E quando me zango, chamo-lhe nomes. Digo aquilo que o tio e o nhenhé são. Eu acho que o pai tem razão. E que os homens não devem andar uns com os outros para fazerem essas coisas. Não lhe vou mentir acerca disso. E nem percebo como é que o tio pode gostar de andar com outros homens se não há coisa melhor no mundo do que dar um beijo a uma rapariga. Mas não é por causa disso que lhe escrevo. Tenho esta mania de me desviar sempre do que penso. Escrevo-lhe porque preciso de saber notícias do pai e porque tenho medo. A Miluxa deve ter ainda mais medo do que eu, porque ainda me parece mais sozinha. E as pessoas, quanto mais sozinhas, mais medo têm. Mas no hotel não há ninguém que não tenha medo. Todos tentam disfarçar. Disfarçam tanto que a sala de convívio ou a da televisão chegam a parecer uma festa. Mas é uma festa de gente triste. Agora, então, que o verão acabou, acho que a tristeza da metrópole entra em nós como se fosse o ar que respiramos. E o frio. Nunca pensei que o frio fosse assim. A noite passada sonhei que estava no Mussulo e que de repente o céu tinha ficado carregado de pássaros, gaivotas, andorinhas do mar, corvos marinhos. O céu estava tão cheio de pássaros que não havia ar. E, no entanto, apesar daquela aflição, eu estava contente porque pensava, pelo menos estou no Mussulo. Fiquei a repetir, pelo menos estou no Mussulo. Os pássaros foram indo embora e eu fiquei a boiar na água quente do mar, com os olhos nos coqueiros. Ainda não vi coqueiros aqui, não deve haver. A metrópole não tem quase nada. Mas isso o tio deve saber melhor do que eu. Ninguém aqui tem esperança de voltar um dia. Todos dizemos que sim, que um dia vamos voltar, mas ninguém acredita nisso. É difícil acreditar no que quer que seja. Em coisas boas, como na ideia de voltar, e em coisas más, como na ideia de que eles mataram o pai. Não se consegue acreditar em nada e também não se consegue ficar à espera para ver o que acontece. O tio Zé tem de me escrever e dizer o que aconteceu ao pai. Estou preparado para tudo, menos para não saber o que aconteceu. Tenho medo que a mãe fique como a dona Eugênia dos Ternos, que nunca deixou de esperar o Sr. Paulino, que desapareceu quando moravam no Val de Loge. O tio deve lembrar-se quem eram. Quando a mãe ficava pior, comíamos muitas vezes de lá, sopa, prato e sobremesa, o que eu me pelava pelo pudim de manga. Quando o pai me pedia para ir buscar o terno na minha bicicleta, nunca lhe disse que não gostava de ir lá por causa do lugar que a dona Eugênia tinha sempre posto na mesa para o Sr. Paulino. O tio também a deve ter ouvido contar. O meu marido saiu para ir buscar farinha de mandioca e ainda não voltou. Repetia, farinha de mandioca, como se a chave do mistério estivesse aí, como se o Sr. Paulino tivesse saído para comprar feijão, o resultado tivesse sido diferente. A dona Eugênia tinha de saber o que acontecia aos brancos que desapareciam. Mesmo antes de os tiros terem começado, nunca houve mistério algum acerca disso. Eu também devia saber o que acontece aos brancos que desaparecem e aos que são presos. E, no entanto, até os filhos da dona Eugênia repetiam: o meu pai foi comprar farinha de mandioca e nunca mais voltou. Eu, o Gegé e o Li, às vezes dizíamos ao Hilário, que era da nossa turma: os pretos apanharam o teu pai e mataram-no. Dizíamos por maldade, para o ver engolir em seco: o teu pai nunca mais volta. E, no entanto, o Hilário nunca deixava de andar atrás de nós. Tenho-me lembrado muitas vezes do Hilário, do que lhe via nos olhos quando lhe dizíamos: o teu pai nunca mais volta. Acho que só agora percebi. Como o tio vê, não era só da sua tristeza que não me percebia. E nem era por o tempo passar depressa aí que eu não percebia a maior parte das coisas. Não percebia porque não queria. Ou talvez não fosse capaz, mesmo que quisesse. Ria-me do Hilário e achava-o tolo, porque ele andava sempre atrás de nós. Quando a dona Eugênia nos ouvia dizer ao Hilário que o Sr. Paulino nunca mais voltava, ameaçava-nos: se torno a saber que se metem com o meu Hilário, dou-vos uma coça. Era o Hilário que nos procurava. Dava-nos cromos de Capitão América. Fazia tudo o que quiséssemos. Agora percebo. A nossa maldade não era nada comparada com a espera a que a dona Eugênia o obrigava. O vosso pai saiu para ir buscar farinha de mandioca e ainda não voltou. Não sei para que me ponho a pensar nestas coisas, se não vou escrever nada disto. Querido tio Zé, espero que esta carta o encontre bem de saúde.